Será que Jesus está vendo a fama e o ouro na vida de alguém? Será que Jesus está vendo a oferta no templo e o adorno também? A fama, o ouro, a oferta, o adorno do corpo não é tudo pra Deus. Ele vê tua vida no Espírito Santo, guiando os caminhos teus. Meu Jesus não olha o ouro nas mãos, pois ele está vendo o teu coração. Meu Jesus não olha o ouro nas mãos, pois ele está vendo o teu coração. Será que Jesus está vendo um nome na sociedade de então? Será que Jesus está vendo a tua influência no meio cristão? O nome e a tua influência no meio do povo não é tudo pra Deus. Ele vê tua vida no Espírito Santo, guiando os caminhos teus. Meu Jesus não olha o ouro nas mãos, pois ele está vendo o teu coração. Meu Jesus não olha o ouro nas mãos, pois ele está vendo o teu coração.